Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Um lugar de questionamentos, reflexão e percepção. Negritude, branquitude, territorialidade. Infância, memória, classes. Um espaço de conversas, discussões e afetos. No ar, Diáspora, a cor da nossa cultura em encontros e redes. Apresentação das integrantes da Ninquimpa, Núcleo de Culturas Negras e Periféricas. Diáspora. Salve, salve, amades! Aqui novamente no nosso terreiro de discussões e bulimentos, que é o Diáspora, a cor da nossa cultura em encontros e redes. E se você já cola aqui com a gente, você sabe que eu sou Joyce, da Inquimpa, Núcleo de Culturas Negras e Periféricas, e sempre acompanhada, né, com os parceiros de núcleo. Dê um salve aí, Evandro! Salve, salve, gente! Um abraço, estamos aí conectados para desenrolar essa troca de ideias. E hoje aqui com a gente também, né? Hoje a gente terá, né, uma roda grande. Temos aqui Lorena Machado Gonçalves, que é estudante de 23 anos da Universidade Federal da Bahia, é bacharela em Humanidades e agora está cursando Serviço Social na mesma universidade. É mestranda na área de Psicologia do Desenvolvimento Humano, pesquisando sobre negação do racismo e estresse na população negra. É pesquisadora na área de Psicologia do Desenvolvimento do grupo LAPROA, com foco em adolescentes e jovens adultos. Ela é entusiasta e pesquisadora também em temas relacionados à raça e gênero no Brasil, estabelecendo conexões globais sobre projetos para emancipação. Coordenadora e co-criadora do seminário Tomás Sankara, da UFBA, né? E escritora bilíngue no coletivo BAS, Black and African Solidarity Show. É isso aí, né, gente? Em inglês. Colaboradora sobre projetos da diáspora no Instituto Brasil Cultural. Dê o seu salve aí, Lorena! Salve, salve! Que prazer estar participando aqui desse projeto lindo. Só tenho a agradecer, Joyce, pelo convite. Tenho certeza que nossa conversa vai ser muito boa, muito proveitosa. Estou muito animada para essa roda, para esse compartilhamento. E vamos seguindo. Prazer é todo nosso, querida Lorena. E tem mais gente pra essa gira, amores e amoras. Matheus Portela, 22 anos, graduando do bacharelado interdisciplinar em Humanidades na área de Concentração e Subjetividades pela Universidade Federal da Bahia, UFBA. É bolsista pesquisador na área de Psicologia e Desenvolvimento no grupo LAPROA. É, também é estudioso do marxismo e, quando sobra tempo, é ilustrador fazendo artes de agitação e resgate revolucionário. Dê o seu salve aí, querido Matheus. Salve, salve, camaradas. É uma honra estar participando desse programa com pessoas tão incríveis, falando de um assunto tão importante para a nossa atualidade. E a gira hoje tá grande, eu falei para vocês, amores e amoras. Bem, eu vou apresentar também Paula Gomes Silvestre, 26 anos, de Orocó, Pernambuco, morando em Salvador, Bahia, neta de Raimunda e Antônio, filha de Fátima Socorro e Francisca, companheira de Grace Santana, estudante da Universidade Federal da Bahia, graduanda no bacharelado interdisciplinar em Humanidades. Integrante do seminário Tomás Sankara, integrante do seminário de Introdução à Teoria Psicanalítica, né? Pesquisadora na área de Psicologia do Desenvolvimento Humano no LAPROA, na UFBA, com foco em adolescentes e jovens adultos, integrante do Movimento Nacional de Casas de Estudantes, agente de leitura e contadora de histórias, entusiasta dos estudos e de lutas populares. Dê o seu salve aí, querida Paula! Oi, oi, minha gente, tudo bem? Quem fala é Paula, é uma satisfação enorme estar aqui com vocês para falar de uma pessoa, de uma figura que eu admiro muito e que quero que vocês também passem a conhecer e buscar informações, e vamos nessa, a conversa vai ser boa. Bora lá, um prazer imenso tê-los aqui com a gente no nosso terreiro de discussões e bulimentos. E hoje, né, Paula já deu aqui um startzinho, falaremos sobre uma pessoa espetacular. Roda a vinheta, querido príncipe. Quem foi Tomás Sankara? Então, eu acho que a gente pode começar aqui, Lorena, Matheus, Paula, falando quem foi esse homem, né? É, enfim, vamos por aí para depois a gente começar aqui, né? Eu e meu amigo Evandro, bulindo sobre o que ele fez. Vamos começar, então, com a história desse homem. Então, vamos lá, Joyce, falar um pouco sobre quem foi, né? Esse grande homem, esse grande representante, o Tomás Sankara. É, o país que a gente conhece hoje como Burkina Faso, até o início da década de 80, ele se chamava República do Alto Volta. E foi nesse lugar que nasceu Tomás Isidor Noel Sankara, no dia 21 de dezembro de 1949, no vilarejo de Iaco, quando o país ainda estava sob o domínio colonial francês. Então, ainda na adolescência, o Sankara ele escolheu seguir a carreira militar, né? Naquele contexto era uma carreira promissora. E aí na Academia Militar de Kadiogo, através de um professor que era vinculado ao Partido Africano da Independência, ele teve suas primeiras aproximações com as ideias do marxismo, do pensamento pan-africanista e das lutas populares, e aí ele foi se estabelecendo, né, a sua carreira política a partir daí. Aí já na Academia de Paraquedismo, na França, ele se aprofundou nesses estudos sobre socialismo, sobre marxismo europeu, e a popularidade atribuída ao seu nome despontou como força política. Porém, em função de alguns posicionamentos, né, ele acabou tendo sua prisão decretada várias vezes, porque ele estava num contexto bem hostil, onde ele não podia, né, dialogar muito sobre algumas coisas relacionadas ao marxismo, ao socialismo, e ele acabou passando por esses momentos de crise e foi preso algumas vezes. É importante, né, tudo isso que Lori traz, de situar a formação do Sankara, de trazer a perspectiva, né, de como foi que ele despontou como uma figura muito importante do seu país e a formação dele, para a gente ter uma noção do que veio depois, né? O cenário em alto volta hoje, o Burkina Faso, né, estava em ebulição e uma ebulição política, né, como a gente pode dizer. Tem um cenário de diversas crises, a prisão do Thomas Sankara, o movimento a favor de sua libertação, tudo isso resultando na queda do governo, né, no dia 4 do mesmo ano, de 83, no caso, né, que é quando essa revolta comandada por Sankara passa a ascender e ele vem ao poder como o atual presidente, né, desse ano. E aí, fazendo uma citação do discurso breve dele, eu falo que a democracia é o povo com todas as suas potencialidades e sua força. O voto é um aparelho eleitoral, não significa por si só que existe uma democracia. Né? As pessoas que organizam eleições em tempos em tempos e só se preocupam com o povo antes de cada ano eleitoral não constituem um sistema realmente democrático. Né? E aí, desde então, Sankara ele já demonstra qual o seu funcionamento, né, ideologia política. Empenhado em reestruturar politicamente o país, o presidente Thomas Sankara ele criou os Comitês de Defesa da Revolução e depois, ele, no primeiro ano de aniversário da Revolução, ele rebatizou o país com o nome de Burkina Faso, que significava a Pátria dos Homens Íntegros. Ele também iniciou grandes reformas, onde destacamos a reforma agrária, administrativa, escolar e trabalhistas, resultante de políticas de nacionalização das terras e uma campanha massiva de vacinação, diminuição da taxa de analfabetismo e uma maior inserção das mulheres nas esferas do poder. As reformas foram financiadas pelas políticas de contenção de gastos públicos, resultando em mudanças radicais, porém baratas e flexíveis. Essa sua posição política de corte de luxos, aliada a um posicionamento firme em frente a esses grandes países imperialistas, gerou insatisfação das elites rurais e econômicas locais, que temiam que a sua figura tornasse exemplos para países vizinhos. Por isso, Sankara teve um grande desafio, que foi enfrentar essas elites e que, infelizmente, ocasionou com seu assassinato em 15 de outubro de 1987. É isso, né? Como o Matheus fala, você percebe que, assim, brevemente a gente consegue fazer um panorama, trazer um panorama, né, do Sankara, né, na sua vida pessoal, na sua vida política e até o seu assassinato. E realmente foi uma passagem muito breve dele aqui, né? Ele faleceu, infelizmente, foi assassinado brutalmente, né, aos 37 anos. E todas as mudanças e toda a admiração que a gente tem por ele, né, as realizações dele enquanto presidente no Burkina Faso, foram feitas em 4 anos, assim, menos de 4 anos, na verdade, se a gente for analisar ao pé da letra. Bom, gente, vou aqui ouvindo e ficando bolido, mexido por dentro aqui com essa figura de enorme influência no continente, né? Eu vi nas pesquisas aí que ele era até artista, né? Era músico e tal. Mas eu gostaria de saber um pouco mais a respeito das reformas, né? Essas reformas que ele faz, né? Essas transformações econômicas, políticas, no campo do meio ambiente também. Gostaria que vocês falassem um pouquinho mais nesse sentido de como ele reestruturou o país depois da sua chegada ao poder aí. Como a gente tem falado aqui, o objetivo da revolução foi garantir o exercício democrático do poder pelo povo e para o povo. Para isso, a primeira medida que Sankara tomou a partir da revolução foi descentralizar esse poder, o antigo poder estatal, para aproximar do povo, criando os Comitês de Defesa da Revolução. Esses comitês eram um instrumento do povo na participação e na construção dessa nova sociedade. Então, a missão desses comitês era com que a população local pudesse participar de assembleias e discutir, estudar e se envolver dentro da construção política do, em Burkina Faso. Com isso, um dos deveres dos comitês era se aproximar das massas populares através dessas organizações de assembleia, entender as necessidades e discutir com o povo maneiras de lidar com esses problemas. E depois disso, eram informados ao Conselho Nacional da Revolução, que comandava o país, para que eles pudessem assegurar propostas concretas que refletissem a necessidade do povo. E a partir dessa estratégia foi criado essas reformas, tanto ambientais, escolar e administrativa, que trouxe grandes mudanças para o país. Então, o Sankara, ele era um intelectual, um presidente, uma pessoa muito orgânica. E ele prezava muito em passar essa organicidade a nível de organização, de comunidade, para todo o povo burkinabe. Inclusive, ele alterou o nome do país, que era um nome colonizador, um nome colonial, alterou para Burkina Faso, que é a junção de duas palavras. Da palavra Burkina, que significa homens dignos, homens íntegros, homens honestos, e de Ua, que é a palavra Faso, que significa terra natal. Ou seja, seria a terra natal dos homens íntegros. O Sankara, ele prezava muito por essa ideia de integridade, porque ele entendia que a integridade do povo africano deveria vir da sua autonomia, do seu projeto de emancipação, ser construído inclusive por eles mesmos. Então, todo esse processo revolucionário, ele culminou para que as reformas trabalhassem nessa ideia de dignidade do povo africano. E aí a gente consegue identificar, quando a gente observa ao longo da Revolução, né, três frentes de organização. A organização institucional, que foi isso que o Matheus falou, dos comitês da Revolução. O bem-estar populacional, né, ele trabalhava em várias frentes aí que se concentraram as maiores reformas no país. E a manutenção também do processo revolucionário. E a partir disso, o Sankara, ele fez várias reformas, né? A gente tem aí a política ambiental de combate à desertificação, teve também uma grande reforma agrária no país, as terras foram desapropriadas dos grandes latifundiários, redistribuídas, a gente teve também um processo muito grande de educação, de alfabetização, saúde, valorização das mulheres, habitação. Vou falar um pouco mais detalhadamente de como esse processo foi feito. Foi um processo realmente muito intenso, foi uma tarefa muito intensa, porque o Alto Volta, naquela época, eles eram um dos países mais pobres do mundo. Tinha uma taxa de mortalidade infantil altíssima, taxa de analfabetismo de 98%. Então, o Sankara propôs que, inicialmente, cada habitante tivesse no mínimo 2 refeições e 10 litros de água por dia, né, para poder se manter, para poder participar ativamente desse processo da Revolução. E aí, em 84, ele lançou o Programa de Desenvolvimento Popular, que ele adotou depois de um processo participativo e democrático, que incluiu várias aldeias remotas. Em 14 meses, ele se mobilizou, por exemplo, para construir 250 reservatórios e a perfuração de 3 mil poços artesianos para poder conseguir água para a população. Nesse mesmo ano, ele também fez uma campanha enorme de vacinação, que durou cerca de 15 dias e que resultou na imunização de mais de 2 milhões de crianças, principalmente contra meningite, febre amarela e sarampo. Ele aboliu os impostos de longo prazo da zona rural, ele também tinha uma política muito assertiva sobre a participação das mulheres, ele trouxe mulheres do Burkina Faso para os altos escalões de governo, ele baniu a mutilação genital feminina, ele baniu o casamento poligâmico, ele entendia essas dinâmicas como processos que atrasavam o processo revolucionário, o processo de emancipação feminina também. E ele, ao longo de 96... ele determinou a execução de uma campanha nacional de alfabetização em 9 línguas nativas, que envolveu 35 mil instrutores, e a partir daí ele conseguiu aumentar significativamente o nível de alfabetização do país. Nossa, que demais hoje, hein, amores e amoras? E aí, estão se sentindo bolidos? Então daqui a pouco a gente volta. Diáspora. Inveja como prato que se come frio, frieza como alguém que sempre come quente nos pratos dos olhos, não há desperdício, aos olhos dos patos me torno dispersível. A vizinhança olha como faminto, são vigiados como 84. A vizinha olha como um faminto se for no carro, se for no quarto. Pratos sujos, copos limpos, desejo antigo, Deus e o diabo na terra do sol, para ai nos preto, puro, recém-chegado. preto puro, recém-saído. Café preto, recém-coado. Sem celular, sentindo nu. Vestido branco, recém-criado. Pratos sujos, copos limpos, pratos sujos, copos limpos. Coisa antiga, primeiro nome. Como não importa sobre de onde você vem. Sangue vermelho. Como outubro, Lenin na batida de canhete. Roubando trem como Tião. Ainda negros agindo como Otelo. E nem são grandes coisas. Velhas manias, novos hábitos. Se fé naquilo que crê, cuidado com que o olho vê. Ha! Pratos sujos, coisas novas. Tudo é coisa a se desesperar. Se você é pobre, se desesperar. Prato cheio, olho gordo, copo vazio. Olho atento, corpo aceso, Sankara. Pintar um grande quadro, antiga selfie, até que se torne uma selfie. Eu matei todos, pais e filhos, legiões e gerações. Morte é tão recorrente quando não se vê. Morte é tão recorrente, não só no meu rap, Sankara. Fumaça pra se esconder do sensor, orando pra se esconder do Senhor. Acabamos de ouvir intro, EP visual, panótico, do Projeto Sankara, que recebe esse nome em homenagem ao espetacular Tomás Sankara, na qual a gente está falando hoje. A ideia do projeto é de unir a música rap com clipes e histórias que conversem entre si. Bruno Félix dos Santos, idealizador do projeto, numa entrevista concedida ao noticiapreta.com.br, diz: a Sankara é uma homenagem a Tomás Sankara. Quando conheci a história dele, eu me apeguei muito, ao mesmo tempo que ficava triste em saber que um homem que fez tanta coisa em pouco tempo e que esteve no comando de um país, um dos países mais pobres do mundo, foi assassinado e não é tão conhecido, mesmo que sua história tenha sido tão recente e notória. Busque conhecer um pouco mais desse projeto. Eu fiquei sabendo a partir das pesquisas que eu estava fazendo, eu encontrei esse projeto, me apaixonei, muito lindo, bora lá, porque é espetacular. Diáspora. Estamos aqui, né, com a nossa roda grande, né, com Lorena, com Matheus, com Paula, falando, né, desse espetacular Tomás Sankara. Evandro buliu, né, no bloco anterior, né, e a gente estava aqui conversando com, né, colocando aqui esses bulimentos sobre os feitos, né, desse homem espetacular, incrível, né, que foi Tomás Sankara. E para essas considerações finais, para a gente aproveitar ainda mais essa roda espetacular com a Lorena, com o Matheus e com a Paula, eu gostaria que vocês, maravilhosos, falassem para a gente da importância de se ter essas narrativas dentro dos espaços públicos, culturais, educacionais e não só públicos, também privados. Bora lá, o terreiro é todo de vocês. Eita, Joyce, que pergunta, viu? Porque é uma situação que a gente consegue responder, a gente consegue ter uma compreensão, né, muito objetiva e traçar um paralelo da importância e responder dessa forma. Só que, assim, é complexo e é difícil pela maneira como a gente atribui a educação hoje no Brasil, como a gente trata a educação e como a gente também se responsabiliza como sociedade, como coletivo, como pessoas que compõem essa sociedade, a responsabilidade de educar as crianças, os jovens, né? E não só no processo formal, mas eu acho que em toda a vida. Falando sobre a importância de conhecer Tomás Sankara, velho, eu só lhe digo uma coisa. Para ontem, quem não conhece, vai buscar saber mais informações. Eu acho que, assim, hoje a gente tem consideravelmente um número maior de coisas escritas em português ao que a gente, há um ano, dois anos atrás, tinha, né? A gente tem o seminário Tomás Sankara no YouTube, para as pessoas que quiserem conhecer um pouco. Foi uma semana inteira falando sobre ele, sobre os feitos, né? E, assim, conhecer é entender justamente na perspectiva sankariana que a educação, ela não passa só pelo viés formal, como eu falei anteriormente, né? Ela passa por um viés de vida, de atuação em todas as áreas. A educação para Sankara, ela tem uma importância extrema e eu diria até que seria o pilar estruturante de todo o seu governo, porque ele entende que até para sanções, né, os crimes que eram cometidos, por exemplo, os crimes ambientais, você tinha que pagar. Uma das coisas que você pagava, além de uma multa, de você ser preso eventualmente, tinha a questão de você pagar de um ponto de vista educacional. Você tinha que ir lá replantar se você tivesse feito algum crime, se você tivesse cometido algum crime ambiental. Então, assim, é educação não só pela sanção, não só pelo viés de você pagar ou de você ser punido, mas existia também a punição através da educação. educação, né? De você mostrar o que é correto, o que é incorreto, e de você ensinar qual o caminho que a pessoa deve tomar para poder se redimir em alguma medida, né? Mas também de retornar isso para a sociedade. Se eu posso, assim, finalizar dizendo é que os adjetivos aqui trazidos de íntegro, de honestidade, né, atribuídos ao Sankara, ele com certeza foi um grande educador ao longo de toda a sua vida, né? Mostrando às pessoas que a educação ela passa pela saúde, ela tem a ver com a economia inclusive das pessoas saberem como gerir o seu dinheiro, mas também de lutar por uma autonomia popular, porque as pessoas elas estão implicadas nas relações e isso acaba interferindo sim para o país, né, e como o país se desenvolve, como o país vai pensar no futuro e nas próximas gerações, na maneira como ele atribuiu a dinâmica da mulher ter mais ascensão no poder, ter mais ascensão, acesso à educação, a pensar a saúde, enfim, todos os panoramas. Então, assim, eu posso dizer a vocês que eu fiquei muito feliz de ter aceitado esse convite. E para finalizar, por último, puritíssimo, agradecer por falar de Sankara e aqui bulir vocês, como eu já disse, né, trazer inspirações de buscas e instigar vocês a conhecer essa figura que tanto nos alegra e nos inspira. Então, é isso, né? A nossa oportunidade de falar sobre Sankara hoje, de instigar ele, de criar histórias infantis, falar em escola, pro vizinho, pro tio, pra mãe, enfim, pras pessoas e tentar botar em todas as conversas. É isso que a gente faz. O Seminário Tomás Sankara, nós que compomos o Seminário Tomás Sankara, a gente faz isso em tudo quanto é conversa. Dá um jeito de colocar Sankara no meio e sempre dá. Como o Paulo falou, essa pergunta é muito complexa. A figura de Sankara, ela traz muitas emoções pra gente, porque ele foi um homem que pensou novas formas de levar a sociedade de uma maneira mais coletiva. E ele conseguiu botar em prática o seu pensamento em tão pouco tempo, mostrando que existia uma alternativa que pode ser coletivista. E ao mesmo tempo, sua história é muito trágica. E saber que a história dele foi apagada, como assim como de outros vários militantes na história da humanidade, é um dos principais motivos para a gente resgatar essa história e poder mostrar que existe uma alternativa que preza pela coletividade da nossa sociedade. Tanto que a integridade que está dentro do nome de Burkina Faso é uma das principais qualidades de Thomas Sankara que ele prezava como moral revolucionária do projeto em Burkina Faso. Ele defendia que o povo tinha que ser arquiteto da revolução e que para isso o povo tinha que buscar as próprias transformações qualitativas, pois sem essa transformação qualitativa era praticamente impossível criar uma nova sociedade livre de corrupção, de roubo, de mentira e do individualismo. Dessa forma, ele defendia a necessidade do esforço pessoal de cada militante para que as ações corrijam com os próprios discursos e monitorando o próprio comportamento social de modo que não abrissem mão dos seus ideais e lembrando dos interesses populares e do bem-estar coletivo, acima dos interesses pessoais. É por isso que ele defendia que o povo fosse arquiteto da própria felicidade, porque para ele a revolução era a própria felicidade, e sem a felicidade a gente não pode falar de sucesso. Demais isso, Matheus, demais isso, sabe, a felicidade, né, um projeto político que coloca a felicidade, né, como um ponto, né, como fazendo parte desse projeto, né, muito lindo, muito lindo. E o próprio Sankara falava a respeito disso, dessa necessidade de lembrar dessas pessoas que lutaram através da história pelo bem-estar coletivo. Ele dizia que no mundo existem homens e mulheres que lutam por mais liberdade, por mais dignidade, por mais justiça e por mais felicidade. Por todo o mundo, por toda a história, existiu pessoas que lutaram contra a opressão, a dominação, o colonialismo, o imperialismo e a exploração. E as pessoas podem até ser mortas por essas forças opositoras, como a Marielle Franco foi morta aqui no Brasil. Mas que as ideias defendidas por essas pessoas, elas não morrem, elas vão ficar aí, e a ideia de Sankara tá até hoje com a gente, a ideia de Marielle Franco tá hoje até com a gente, a ideia de muitos outros e outras militantes estão com a gente e vão seguir para nossa luta. E é isso, concordo muito com tudo que meus companheiros falaram aí, Paulo e Matheus, e é isso, né? Até hoje o Sankara, ele serve de inspiração. O Sankara é um homem, né? Ele era um homem carne e osso, erros e acertos, e um coração gigante, um coração enorme. Isso é sempre o que me aproximou muito do Burkina Faso, como o Evandro até falou, ele era artista, ele compôs o hino do Burkina Faso na guitarra, E ele mostrou muito bem que a gente não luta contra o poder, a gente luta pelo poder, né? Porque, afinal de contas, ele estava ali prosperando com o país, as pessoas estavam prosperando, tendo uma vida digna, e foram interrompidas, mais uma vez, pelas garras do colonialismo, do imperialismo, que foram lá e tiraram a vida de Sankara num assassinato brutal. E aí, para terminar, eu queria concluir com uma frase dele no discurso da ONU, né, que foi um momento de extrema grandeza daquele homem, estar num ambiente tão hostil e falar dessas palavras, e que ele diz assim: nós recusamos a simples sobrevivência. Queremos aliviar as pressões, libertar nossos territórios da estagnação ou regressão medieval. Queremos democratizar nossa sociedade, abrir nossas mentes para um universo de responsabilidade coletiva, para que possamos ser ousados o suficiente para inventar o futuro. Então, acho que é essa a mensagem que eu deixo, sabe? A gente tem o poder de inventar o futuro, e se a gente se imune dessa inspiração, dessa memória, desse legado, a gente tem forças e ferramentas o suficiente para inventar o futuro, assim como Sankara inventou um futuro para o Burkina Faso. Poxa, gente, é com essa alegria revolucionária, essa felicidade, que eu gostaria de agradecer vocês por mais esse encontro, essa beleza, esse alimento que foi essa troca de ideias aqui. E, de fato, me parece que Burkina Faso é uma terra carregada de axé, né? Carregada aí de dendê, de pessoas aí, de grandes expoentes do pensamento, né? Assim como Thomas Sankara, eu fico pensando no Joseph Kizebo, na Sobhuntu Somé, que pensaram esse futuro de alegria revolucionária, né? E de pensar como criar um mundo horizontal. Obrigado, gente. Um beijo no coração de vocês e a gente se vê aí, já já. Se cuidem aí. Até. Nossa, Evandro, você tirou da minha boca as palavras, fera. Exatamente. Eu ia colocar todas essas pessoas que você colocou aqui, Sobhuntu Somé, enfim, espetacular, né, Amades? Nossa, como não se apaixonar por esses homens, mulheres, cara, meu. Nossa, nesse momento eu fico com uma raiva do colonialismo, né, porque nos destroça, nos limita, nos nega essas narrativas, né? Enfim, Amades, eu só quero agradecer muito, muito, muito, muito, muito, muito, muito, muito, muito. Essa roda de hoje está espetacular, gratidão profunda por vocês estarem aqui no nosso terreiro de discussões e acolhimentos. Meu, agradecida demais, assim. E, meu, assim, bora lá dar os tchauzinhos de vocês, né? Vocês acham o quê? Que vocês vão vir aqui ficar de bonito e não vão dar o tchauzinho? Bora lá! Joyce, Evandro, Paula, Matheus, companheiros de sempre, um super prazer estar aqui falando do Sankara pra vocês. Falar do Sankara pra mim, cara, enche meu coração, enche minha cabeça de esperança, de fé que a gente vai conseguir mudar tudo isso, sair dessas amarras coloniais. Enfim, queria mandar um beijo para a Luísa Flores, da UGS, lá do Rio Grande do Sul, que ajudou muito a gente na construção do seminário. Professor Jacques Depechin também, que ajudou pra caramba a gente no seminário. Todo mundo que participou. Agradecer novamente a vocês pela oportunidade e que as pessoas busquem mais sobre Thomas Sankara. Tem o seminário, tem um documentário ótimo no YouTube, a gente tem um drive também que a gente pode disponibilizar com alguns materiais em português. Então é importante que a gente tenha a memória desse homem vivo para que a gente possa levar para frente o seu legado, tá? Um beijo enorme para todos, para todas e para todes. Pois é, como a Lorena falou, é um sentimento de extrema felicidade estar aqui nesse espaço com vocês, Joyce, Emerson, com todo mundo que está nos ouvindo, falando sobre essa pessoa incrível que traz tantas emoções e tanta inspiração pra gente. E, como dizia Sankara, venceremos. Nossa, que prazer imenso. Obrigado, Joyce. Obrigado, Emerson. Reitero os agradecimentos colocados aqui por Matheus, Lorena. Agradeço também a oportunidade de estar falando de uma pessoa que a gente ama tanto. Nos convidem para falar mais de uma coisa tão maravilhosa quanto ele. Conheçam, pesquisem, busquem informações, porque tenho certeza que vocês vão se apaixonar assim como nós. Tá? Um cheiro e até a próxima. Terreira de vocês, podem voltar quando vocês quiserem para falar desse homem incrível e de outras pessoas também que a gente que vocês queiram falar. Enfim, tá, já tá feito aqui o convite, aqui já para todo mundo, já para todo mundo já ouvindo também, já aberto aqui, feito o convite. Amores e amoras, por hoje é só, até daqui a pouco. Você ouviu? Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Um lugar de questionamentos, reflexão e percepção. Negritude, branquitude, territorialidade, infância, memória, classes. Um espaço de conversas, discussões e afetos. Diáspora.